crocodilo tá furioso. O crocodilo tá furioso. O crocodilo tá furioso. Furioso, furioso, furioso, furioso, furioso, furioso, furioso. Ei, vocês aí! E ele vai te pegar, te pegar, te pegar, te pegar. Vai te pegar! Está no ar, Gordidinho Pressão, é bagulho doido. Só que não tem hora pra chegar em casa, joga as duas mãozinhas pra cima aí. E agora bate na palma da mão. Nunca traiu, joga a mãozinha pra cima. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Quem tem amigo corno, dá um grito. Pa, pa, pa, quem tem amigo viado, faz barulho. Tá na hora. E o meu parceiro Igor do Posto Rana. Esse casal é 100% croco na veia. E eles estão comandando a ponta esquerda. Bora, meu parceiro Felipe Cadeirante. O meu parceiro Rafinha tá no berço hoje. Parabéns, moleque. O meu parceiro Cadeira dos Humildes. E a nossa amiga Maria também das Mercenárias. Parabéns pra você. Tá todo mundo no berço aqui na ponta esquerda. E olha o batidão, no batidão, no batidão. Vem comigo assim na pressão. Joga. Ponta direita tá bonita demais, ó. Hoje eu vou ganhar essa parada. Hoje eu vou ganhar. Eu acredito que não, porque a minha ponta esquerda tá na área. Olha a minha ponta esquerda. Joga pra cima, mãozinha, que tá começando a pressão. Bora fazer a contagem, bora fazer a contagem, a contagem. Bora fazer a contagem. Bora, bora lá. Bora, bora lá. Cinco! Mil grau, mil grau, mil grau, mil grau, mil grau, mil grau, mil grau, mil grau, mil grau, mil grau, As pique tem doida quando tô no crocodilo. As pique tem doida quando tô no crocodilo. As pique tem doida quando tô no crocodilo. As pique tem doida quando tô no crocodilo. Linha ponta direita. Crocodilo. Comandamos a parada, mano. Tá 40 graus. No crocodilo. A mil grau. A mil grau. A mil grau. A mil grau. A mil grau. Bora pra cima. Bora pra cima. Bora sim, bora. Bora sim, sim. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada. Joga as duas mãozinhas pra cima. Bate na e agora bate. Mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Na palma, na palma, na palma. Vai para as mamas no beijo, eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá. E o nosso amigo Angolão da Nike, ele já tá pronto pro show. Já já ele sobe no comando animal. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai na pressão, vai, vai na pressão, vai, vai. E aí, meu parceiro, a força do Tarzi. Toma, toma, toma, toma essa deitada. Toma, toma essa deitada. E a galera vai fazer. Bora ver quem faz mais caqueado agora. Quem faz mais caqueado, ó. É muito fácil fazer caqueado. É só jogar um ombrinho pra lado e pro outro. A cabeça pro lado e pro outro. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Vai fazendo caqueado, do caqueado. Vamos lá, vamos. Agora, aqui, ó, aqui, ó. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece. Conhece. Conhece. Conhece. Conhece. Conhece. Conhece, moleque. E meu parceiro Alberto Martins. E aí, corpo de porco. A maior referência em pressão do Pará. Gordidinho pressão, é bagulho doido. E o meu parceiro Felipe Cadeirante já falou. Eu dou bom valor de tá na ponta esquerda. E toma, toma, toma, toma na batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. De quem é essa aí? De quem é essa aí? Essa música aqui agora foi batizada o melô do corpo de porco e do Felipe Lopes. Eles disseram, ela quer dar pra você. E também já foi batizada há muito tempo pro meu parceiro Robert. Robert, mostra pra galera como é que dança essa música aí, ó. Vai E aí, DJ Júnior Eletrizante? Eu assalto foto, mais valioso, mais valioso. Da nossa tropa. Da segunda, segue. DJ Xoxó, da nossa tropa. Da segunda, segue. Bora, Raul Gui. Da nossa tropa. Você é o Luciano. DJ Xoxó, da nossa tropa. RL Eventos na área. Vai joga, joga. E a minha XP também de lá, né? Vai joga, joga. Meu parceiro Tinho, o Dark, o Deco, toda a galera aqui, obrigado pela presença. Um abraço do Tinho Pressão. Tinho Pressão. DJ Lohan, os DJs recebem. E a galera dança. No Pará.

bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. E aí, depois do croco, o que é que ela quer? Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão. Alô, Melri! Depois do rock, te levo pra minha cama. Puxo teu cabelo, toda bandida ama. Cuidado, novinha, pra não ficar chapada. Marcas. Já tá no ar, já tá no ar, no ar, no ar, no ar, com o Gordo e o Dinho. O bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, vai endoidar. Nosso amigo Caquito e o nosso empresário Léo Multimarcas. Olha o Léo Multimarcas no telão aí, nenê. Todos, não quero mais. Hoje ele veio curtir um som que ele gosta. Pra você, que só vocês, vai. Agora veja o som. Como esse mundo gira. E aí, parceiro Jeguinho? DJ Jeguinho. Dez Jabutinho, um abraço você, garoto. E essa aqui é o Melô da Jabutinho. E meu parceiro Denis, a Cristiane, a Patrícia, o Jean, é a galera do setor ali, moleque. Obrigado pela presença, valeu. Um abraço do Dinho. Dinho Pressão. Agora vai sofrer na minha mão, provar do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meus DJs. De Vera, o nosso parceiro Arujinho também, a nossa panelinha representando sempre, ligado, o Alanzinho da Bandeira 40L e meu parceiro Maílson da família Robson e aí Dejine, você também, o Assurama, o Playboy da favela, bora aqui, Chambrido, e aí, Maicão, e o nosso amigo Cristiano. Minha amiga Dani, a Erika, o Trio Ternura tá na área. Amigo Marcelo do Whisky, o grande responsável aí pelo Point Show, ele e a sua esposa. Receba aqui um abraço dos irmãos Gordidinho. Amigo Caio Luílo, amigo Franciel. Olha a minha chex. Fala, Rodrigo! Sensacional. Passa o pano com uma parada. Toma, toma, pressão. Toma, pressão. Toma, pressão. Toma, vai, toma, toma, vai, vai. O nosso amigo incrível, Nanas. Vai, toma, toma, vai. E o meu parceiro Almeida na Xerce, então na área. Segura, Almeida. E o meu parceiro Edson Júnior, homem do Uber. E aí, Paulinho Tsunami, você e a primeira dama. Toma de taquinha, Patrick Santana, família GR. Lá de Mosqueiro, 2 anos aqui, ó. Nossa amiga Beatriz, o Ramon. O Yosh. Toda a família Jurunas. E o meu parceiro Dentinho, você. Amigo Maílson, Cristian Brito, Playboy da favela. E nosso parceiro Leonel dos Humildes. E o fortíssimo Júnior da Pedreira. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. E olha só, Dinho. O croco é louco, o croco. Nossa amiga Laciene. O croco é louco. Ela que é irmã do Nilson do Chute Certo. O croco é louco. Hoje veio comemorar seu aniversário aqui, ó. Louco, parabéns pra você, Laciene. Já já lhe parabéns pra todo mundo. Me toma. O DJ é moleque doido e tu sabe como. Olha, ela sabe fazer o caqueado, ó. E tu sabe como. Faz o caqueado. Seu amigo que é besta pra mulher. Faz o caqueado. Que é besta pra mulher. Faz o caqueado. Que é besta pra mulher. Toma mais uma, senhora. Joga pra cima, faz o que dá o que.

aniversariante, a nossa amiga Beatriz Lima, fazendo 18 aninhos hoje aqui no De Mal. E ela veio dar moral sempre, o som que ela dá valor. É Crocodilo. Parabéns, Beatriz, parabéns pra você, saúde, sucesso. Juntinho com nossa amiga Vivi, sem coração. Parabenizando ela. Nosso amigo Delminho do Rock. E aí, Delminho? O Penal do Rock também. O Ricardo e a sua primeira dama. Valeu! E nosso amigo Alder Gaia. A Camila Gomes, a Letícia. Agora Alder Gaia. Parceiro Felipe do Rock. Júnior Mecânico. E o meu parceiro Bruno, lá do setor, lá da quadra hoje. Deixa na batida, deixa na batida. Eu vou jogar boné do chute certo aqui pra galera. Bota aí o chute certo do telão que a gente vai presentear, galera. Uhul! Com os bonés do chute certo aí, ó. Lá vai o primeiro boné do chute certo pra galera aí, ó. Lá vai mais um boné do chute certo. Vai boné pra lá, boné pra cá. Boné pra lá, boné pra cá. Boné pra ali, boné pra cá. É o chute certo presenteando a galera aí, ó. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Joga, joga. Céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. É o quê? É o quê? É chopitel, tereu, tel, tel. É chopitel, tereu, tel, tel. É chopitel, tereu, tel, tel. É chopitel. A galera tá dançando e o animal vai detonando. Vai detonando, detonando, detonando, detonando. Bora na pressão, bora na pressão, bora na pressão, bora na pressão, vai, vai. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Bora, Jonas. Vai, moleque doido. E o doidinho da Ceas, esse é o melão doidinho agora, vai. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai. Nossa amiga Henrique Gaia fazendo uma visita pro Gordo Brudinho. E o bicho tá pegando no Porto de Maré. Pega, meu animal. Bora, Brudinho, bora, Dede. É a minha fantasminha na área, na área. Meu amigo Fábio do Comércio. E a minha galera da feira da terra firme aí, ó. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga pro lado, pro outro. Vou baixar o som, vou baixar o som. Tá bonito! O nosso amigo Perito do Comércio, o Ronald, o Ronaldão da TF, o TT, o Fábio do Comércio, todo mundo aqui, obrigado pela moral. Mais alto, mais alto, mais alto, vai. Você me pensou. Ei, meu amor. E o meu parceiro Manguinha da equipe Xerox. Paulo e Ana Carla, hoje é aniversário do Paulo. É Eu vou baixar o som e eu quero ouvir, já! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Bem alto, bem alto. O que é o amor? Vocês, vai! É, Luciano. Get fogo. Ele e o Hulk. Eu sou RL. Na equipe TFTV. E meu parceiro Marcelo do Whisky. Você enlouquece. E a primeira dama. Eu sobrevoo. E meu coração é super poder. Essa galera aí. Amigo Juju Boniquete chegou agora. Esse Juninho chegou. Pra curtir o grupo. E o Josimar. Aniversário de Rafinha dos Humildes. E meu coração é super poder. Nosso parceiro Paulinho de Tsunami. E a sua esposa, obrigado Paulinho. Você tá aqui no animal. Um abraço do Gordo do Dinho. Gordo e Dinho Pressão. E meu parceiro empresário Igor do Posto Rana. E a dona Barbie. Só pra te dizer. E o nosso amigo Fábio da Redley. Só penso em você. Agora eu já sei o teu nome, desgraçado. Meu águia de fogo. Então pronto. Eu sou. O Paulinho de Tsunami olhou daqui e disse, gordo, 2019 é o ano das casas novas. Faz entrega no Riacho Doce, faz, diga, sabe? Vai fazer agora. Cristian Brito. Meu parceiro Cássio do Hugo, o Juan Louco e sua esposa, o Maicão, o Dentinho, toda a galera aí, ó. Bora, Bailson. Bituca da ponta também, dando um suco ali da galera. Crocodilo Prime. Bora, Bituca. Eu quero ouvir agora um grito. O nosso amigo Vavá Fantasminha e o Júnior da Alverém. Esse é velha guarda. Desde o tempo do esquema bar. Olha o sorriso, olha o sorriso, olha o sorriso, ó. Um, dois, três, já! Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assustar. Bora cantar, bora cantar. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar. Canta aí. Apaixonei, sofri tão calado, guardei as palavras. Seu endereço, flores eu mandei. No dia seguinte quis aproximar. Na próxima parada ela embarcou. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirada muito antes de te conhecer. E meu parceiro Hel que da fez. Esse tempo todo sem falar. O Rivaldo. Garoto do Regi na área! Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram, obrigado, meu Deus. Banda! Banda! Alocação, gordo! Uma realidade! Providencia 5 garrafas de uísque aqui. O empresário Hel que da fez. Ele disse hoje eu tô mil grau. Eu vim pra forra hoje. Então, Bota a galera pra cantar no Porto de Marés, que o cara de balsa quer ver como é que só é. Quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Tens no dedo o meu compromisso, ei, por isso eu vou te assumir. E o quê? Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. E agora? Eu vou te assumir. David Pitbull. Pedir. Ele é a primeira dama. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Ah, não adianta. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais onde o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti, no quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Ah, você vai, você vai. Eu vou. Não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama, também faz muito frio. No ataque sonoro dizer tudo que eu sinto por você, com DJ Alessandro Duarte e o DJ Tapó. Esse som bate forte em mim, junto com Salomão na direção e a equipe Barão Vermelho. Vou amar você. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Vem, vem curtir, vem curtir, vem curtir, vem curtir, vem curtir, vem curtir. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Se eu sempre tive força e não vou parar de lutar. Como no filme, no final tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar. Vá, vá, que te amo, pensa em mim, que eu tô pensando em... E aí, Vavá? Me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Vavá Fantasminha, do Croco. É do Croco! Meu amigo fortíssimo, Júlio da Pedreira. Ele tá no som que ele dá valor. E aí? Onde você vai estar quando eu vou? O Angolan tá do lado aniversariante. Eu preciso explicar. Daqui a pouco tem os parabéns pra toda a galera no beijo. Garçom Gordão chega aqui com o Ciro da TJ. E secou tudo aqui, meu irmão. Quem sabe canta, vai. Você. Preciso te o Leo não, hoje ninguém segura ele, moleque. Daqui a pouquinho a gente vai atender as equipes e vai tocar o sucesso de cada uma. Enquanto isso, a gente vai mexendo no HD, no HD, no HD, no HD. Vamos dançar! Lê, lê, lê, lê, lê. Diego GDS. Lê, lê, lê, lê, lê. Lá vem pressão. Lá vem pressão, já. Faz o caqueado. Bora, Bruninho. Bora, Dedê. Olha o Fantasminha também, tá na área. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. E a nossa amiga Jéssica Lene da Fantasminha arrepiando tudo, Boninho Garcia. Thank you. Igor Rocha, os PDB do Barreiro, atravessando fronteiras, os nossos caçadores, o cara aqui da família Maguari, você, aqui, o Pato Ramon, que aqui é o Vlad, eles estão na área. Pega o Vlad, tem que tirar o chapéu pra ele, olha. Quem sabe um dia eu faço uma canção. É o camarada doido do Barreiro, mano. Que me conforte. Dona Érica tá aí, né? Você aqui ao lado. Uma do Pirata Westido! Traz você pra mim. Olha aí, Igor Rocha, você e o Rafinha tá no beijo. E eu tenho com você. E aí? Bora, Manguinha! Anota, não sei. E o empresário Davi Cadeirante! Felipe Cadeirante, também tá na área, área, área. Meu anjo do amor, meu super-herói. Pra semana vai ter o sucesso da Xerox. Viver um amor de ilusão. E agora? Se você achar essa canção. Alô, Nilson, do Chute Serra. Que me leve a você. Bora, Igor Neves. Um abraço a você, Igor. Robinho Heilig também, nossos tops do comércio. Ele disse que Vini já tá aqui no som que ele gosta. Crocodilo Prime. E aí, Robinho? Bruno e Trio. Manda batidão. Bora providenciar mais bonés do Chute Certo pra galera aí, ó. A galera tá afim, tá afim, tá afim. Então toma, já. E no nosso telão, Loja Josi Modas e a Miúzi diz: é a marca do momento, sim! O nosso amigo Cristiano, a Dani e a nossa amiga Érica. Tem que tirar o chapéu pra esse trio aí, mano. É croco na veia! Família Maguari, bota pra cima essa parada aí, bota pra cima! Aniversário da Beatriz e o Jaime doido do Beco do Relógio. E parabenizando a Luana, a Mimi. Fala, meu parceiro Mimi. Equipe Torres está aqui, ó. Já. Olha o meu parceiro Joel do Gelo, rei do gelo da TF. Já. Tá no telão. É o rei do gelo da terra firme. Segura aí, ó. E aí, Mauro? O playboy do Harley Shake tá na área. O playboy do Harley Shake tá na área. A dança é legal, todo mundo teme como que a dança é legal. Ele é especialista nessa dança aqui, ó. Essa é do pop e eu quero curtir. E aí, Thiaguinho, gravações, segura! Harley Shake faz o S. É mais um que vai estourar, moleque. Entreme, entreme, entreme como quer. Todos estouram, né, mano? Harley, Harley Shake. E aí, Bruno Riacho? Harley Shake faz o S. Harley, Harley Shake, Harley Shake faz. Equipe XP da valor, ó. Harley Shake, Harley. Olha o deck, olha o deck, olha o deck, olha o deck. Harley, Harley Shake, Harley Shake faz o S. Rapaz, o passinho do Dark, ó. Vai, dança. É legal, todo mundo quer sentir pressão. Essa dança é a nossa. É muita pressão, ó. Fob, todo mundo sente o prazer da dança no Fob. E olha o Juro nas Carnes. Prazer da dança. Juro nas Carnes. Legal, todo mundo. A casa de carne, referência em carne no Jurunas. Tu quer o Pop? Do meu parceiro empresário Netinho Lima. Fob, Pop, e do meu parceiro Fabrício, tá no telão aí, ó. Harley, Harley Shake, Harley Shake faz o S. Harley, Harley Shake, Harley Shake faz o S. Entreme, entreme, entreme como quer. Meu amigo Porto e o Jajá. Harley, Harley Shake. Harley Shake faz o S. A Porto e o Jajá. Shake faz o S. Harley, Harley Shake, Harley Shake faz o S. Tem que mandar dos dois, mano. Shake faz o S. Não sei quem mais que tá aí. Maior sucesso em Tecno Melody. Marlon Brando. E o meu parceiro gigante, Leo Nogueira. Rapaz, ele falou que ele tá de volta, agora ele tá com força máxima. De quinta-feira curtindo animal. E aí, Leo Nogueira? Abraço do Ginho! Ginho! Se dance, dance, dance, dance na batida, bora estremecer um pouquinho, bora estremecer! Bora bater pra cima! Bora! Um, dois, três, vai! Toma! Toma! ponta esquerda, mostrando como é que se faz, ó. Joga pra cima, mãozinha, e dá de soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Bora, bandinho, vai botando na pressão e a galera vai dançando. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, já, já. Barbearia dos Brothers é a barbearia que dá o grau no visual do Gordudinho, do meu parceiro Elias e o Leozinho Hi-Fi. Tá no telão, segura, Nenê. Alô, can you go? Amigo Rodrigo e o Robinho. Olha só. O Robinho Harry e os tops do comércio. Catucadão, catucadão. Cê velha guarda. É só catucadão, catucadão. Amigo Sera da F50, o Henrique do Badala. Olha só. Alô, garçom Monicão, traz um combo de uísque aqui. Catucadão, catucadão, catucadão. E o meu parceiro, é o que ainda fez. Olha só. O mascote do Flamenguinho. Catucadão, catucadão. Camila Marquezinha. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, presta atenção. É só catucadão. E a dona Barbie falou: catucadão, catucadão. Hoje não tem hora pra chegar em casa. Papai Noel tá cuidando da criança. DJ Adriel. E o Igor de Sol vai com tocar último. DJ pra fazer sucesso. DJ China insuperável. Mais que bom. Ela disse que ela queria ser a musa. Olha só. É o mascote. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Pega meu animal.